Essa série tem refletido sobre o que é a igreja, e a gente tem pensado numa igreja pertinente ao tempo, mas que seja enfaticamente bíblica. Estamos olhando as raízes, as bases que sustentam, os fundamentos que sustentam aquilo que é a nossa missão, entendendo que ser igreja não é só ter um arrazoado, um compêndio, uns elementos sobre a nossa razão. Nós funcionamos crendo numa série de artigos, numa série de assertivas, tudo certo, tem problema, mas ser igreja não é só saber um bocado de fatos, é também viver uma série de fatos. A fé é quando aquilo que sabemos se torna nossa prática. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus, porque só saber, os demônios também sabem, até creem, mas eles não efetivam, não se tornam efetivos naquilo que eles creem. Por isso nós estamos sendo chocados, acredito que sim, chacoalhados pelo Senhor para repensar. Não estamos repensando a igreja necessariamente das graças, no sentido de que de repente vamos ter reuniões com os líderes, com os pastores, com os presbíteros, com os diáconos, com líderes de grupos pequenos, com líderes de cada ministério, de cada área, de cada departamento, e assim a gente vai fazer um novo movimento, uma nova... Nada disso. Não, estamos pensando sobre ser igreja a partir do indivíduo, de cada um. Não individualismo, mas a partir de cada peça que compõe a Igreja Presbiteriana das Graças. Por isso, o fórum, a reunião é aqui mesmo, é no templo. É enquanto estamos analisando as escrituras e repensando a postura individual. Não é um novo movimento, é um movimento de sempre, é um movimento de Deus pelo Espírito, fazendo eu e você efetivos no planeta Terra. Sermos abençoadores do planeta Terra. Peço a você que, por favor, abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 32 até o versículo 37. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 32 até o versículo 37. O texto que vamos ler é o final de um episódio, um fato, um momento histórico que aconteceu na vida de um rei chamado Ezequias. Ele está sendo confrontado com a dura realidade, não apenas de notícias que são ruins, mas sobretudo fatos que são terríveis. É um desastre, uma calamidade está se abatendo sobre ele, sua casa, mas também sobre toda a nação. E ele, como rei, está diante desses fatos. O que fazer quando o dia mau chega? O que fazer quando a angústia chega? O que fazer quando nós somos tomados por uma realidade e não apenas por expectativas? Não é ansiedade, é fato, é história, a coisa está acontecendo. O que fazer quando o dia mau se torna real? É isso que está acontecendo com Ezequias. Só que a gente vai ler o final desse episódio. O que a gente vai ler é aquele tipo de expressão que ajuda muito a gente a ter fé. É quando a Bíblia pega e mostra para a gente o que está acontecendo no céu. Eu e você podemos ter uma fé muito saudável, crendo numa série de artigos que nos fazem dizer: olha, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Joia, tá bom. Mas fé não é só dizer que está certo o que é certo. Fé é quando a gente diz o que é certo, mas crendo que Deus habita, que Deus se torna real, que Deus faz alguma coisa a partir do que Ele mesmo disse, a partir do que é certo. Por isso, quando a gente vai ler aqui aquilo que está acontecendo no céu, nesse momento mais terrível da vida de Ezequias, eu queria perguntar para você, logo de cara, antes mesmo de ler o texto, qual é a sua expectativa ou qual é a sua percepção a respeito de Deus nesse momento? Começamos cantando Emmanuel, falamos que Deus está aqui, mas deixa eu perguntar para você agora, se for possível, na sua imaginação ou nos seus olhos de fé, como você queira usar, eu queria que você pensasse onde Deus está agora. Deus está ocupado, por acaso, sentado no seu birô, cheio de agendas, cheio de artigos, cheio de papéis. Ele está pensando, daqui a 1000 anos, então eu vou ter que fazer um negócio, e daqui a 100 anos eu vou ter que mexer naquele personagem da história, eu vou ter que depor aquele presidente, eu vou ter que colocar aquele novo, e Deus está agora sentado num birô, cheio de responsabilidades, abriu o notebook dele, pegou o tablet, pegou o celular, ele está cheio de parafernálias agregadas, tentando organizar o sistema do mundo, e ele está lá tão atarefado que enquanto estamos aqui sentados para cultuar, ele na verdade está olhando assim meio que com rabo de olho, como mais uma das atividades, afinal de contas, lá na China, lá no Japão, lá na Coreia, também lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, na América Latina, está vendo culto nessa hora. Então de repente Deus está ocupado demais, cheio de atividades demais para conseguir estar presente aqui. Como é que você imagina? De verdade, Deus está aqui presente? Deus de fato resolveu parar sua agenda, parar os compromissos, quais forem os compromissos intergalácticos, os compromissos de gerações, de milênios? Ele parou tudo e resolveu se sentar aqui no meio, num trono, para participar com você, Deus Emmanuel, presente conosco. Você crê assim? Você crê que o próprio Deus está visitando o seu povo nesse momento? Que os céus se fenderam e que Deus desceu e está entre nós? Isso faz toda a diferença. Você crê? Ou isso para você é um assunto tipo assim, eu sei. Veja a diferença. Se ele está aqui, então eu posso asseverar isso. Como eu posso? Baseado num fórum mínimo que ele me disse. E ele disse a todos nós, ele disse, se estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou seja, atrás de mim, me querendo, me buscando, se tiverem só 2, mesmo 3, eu vou estar lá presente, porque essa vai ser minha principal agenda do dia, essa vai ser meu principal encontro, eu vou estar lá. E eu estou aqui para isso, querendo Deus, presente, aqui, nesse momento. Tem mais alguém? Mais um, mais 2, mais 3? Sim? Sim? Deus está aqui então, irmão? Sim ou não? Você crê nisso? Qual a expectativa que isso gera em você? Veja só, nesse auditório não entrou Temer, não entrou Dilma, não entrou Lula, nesse auditório não entrou Obama. Quem entrou foi o Rei da Glória, presente aqui, para participar com você de um momento na sua história e na sua vida. Se isso é real, então a gente está tendo a oportunidade de, pela Bíblia, começar a ver como ele se responsabiliza pela história. Nós temos o privilégio de, através da Bíblia, entrar na meta-história, na história do céu, Deus sentado no seu gabinete, agendando a vida humana. É isso que a gente vai ler, veja só, a partir do versículo 32, capítulo 19, segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 32 até o 37, pelo que, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, Senaqueribe, o mais poderoso rei naquele momento da história humana: não entrará nesta cidade, nem lançará nela, na cidade, flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar trincheiras contra a cidade. Pelo caminho por onde vier, por esse mesmo caminho voltará, mas nesta cidade, esse rei superpoderoso não entrará, diz o Senhor. Estou decretando a história, estou escrevendo a história aqui no meu gabinete. Versículo 34. Porque eu defenderei no futuro, eu vou estar lá, defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim, e também por amor do meu servo Davi. Jerusalém, a cidade de Davi. Versículo 35. Então, naquela mesma noite, veja só, Deus fazendo a história acontecer de uma forma totalmente inédita. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor. Saiu de onde? Do céu, veio para aqui, para a terra, e feriu no arraial dos assírios a 185 mil, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, esse rei superpoderoso, rei da Assíria, e se foi, voltou para Nínive. Versículo 37. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Essa é a história que aconteceu depois de Deus, no seu gabinete, escrivinhar o que haveria de acontecer. Vamos orar. Senhor, por misericórdia, Deus, por aquilo que é fato, mais real do que qualquer estrutura que esteja aqui. A tua presença está aqui, isso é mais real. Ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Como poderei apresentar ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável? Ó Deus, me capacita, toma de mim aquilo que é só teu, faz de mim alguma coisa útil nas tuas mãos. Nesse momento, abre a tua palavra para nós, Senhor. Não apenas encanta os nossos olhos, mas mexe com nossas estruturas mais íntimas. Quem sabe hoje pode ser o dia do renovo, Deus, o dia da restauração, o dia de olhar de novo para o céu, o dia de crer de novo. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, restaura a nossa sorte. Senhor Deus, não apenas aos que já são, mas eu te peço, quem sabe hoje é dia de salvação, Deus, eu te peço, salva, Senhor, cura, Senhor, promove paz. Ó Deus, eu te peço pelos corações de meus irmãos, todos que aqui me ouvem e assistem, nessa hora eu te peço, se eu sou pecador, eles também são, e se eu sou incompetente, eles também são. Por isso eu te peço, Senhor, que capacite a eles, assim como a mim, para que a tua palavra se torne revelação para nós, e tua presença nos conquiste para a tua glória, Senhor, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, veja qual é a história. Esse homem chamado Ezequias, o rei de Judá, está em maus lençóis. De repente ele recebe a notícia: o principal reino dessa terra, o homem mais poderoso da terra, o tal de Senaqueribe, se levantou, e ele agora está vindo com seu poderoso exército contra Judá. Ele vai cercar a cidade de Jerusalém e vai passar 3 anos num cerco renhido militar contra a cidade de Jerusalém. Esses são os fatos históricos que nós sabemos. Quando Ezequias toma consciência de que o exército de Senaqueribe está vindo, ele diz: precisamos tomar providências. E as providências são providências estruturais. Existe uma parte na cidade onde o muro da cidade ainda está baixo. E ele diz: precisamos aumentar esse muro, afinal de contas é um exército super poderoso que está vindo contra nós. E então ele estrutura melhor os muros. E ele diz: se deixarmos do jeito que estamos, a fonte das águas que entra na cidade, sob o domínio deles lá fora, eles vão impedir que a fonte abasteça a cidade, e nós vamos ficar presos dentro da cidade e morrer de sede. Então ele diz: vamos fazer um aqueduto subterrâneo. Então eles fazem a fonte que abastecia Jerusalém se esconder na terra para entrar em Jerusalém sem que ninguém soubesse. Esse cano por baixo da terra. Então eles formam isso, e de repente Senaqueribe nem sabe que o povo está se preparando para ficar dentro da cidade, debaixo de um cerco. Afinal de contas, se você lesse um pouquinho anterior as palavras de Deus a respeito de Senaqueribe para Ezequias, por meio do profeta Isaías, você ia ver que Deus prometeu a Ezequias que passariam 3 anos nesse processo de estarem cercados por Senaqueribe. Ele tomou providências humanas, estruturais, reais, físicas, materiais. E você vai dizer, então, esse aqui é um rei competente, ele está vendo o problema, ele está vendo uma situação difícil, e ele toma as providências cabíveis. E isso, de fato, é uma pessoa inteligente, uma pessoa antenada, comprometida, é um bom governador, esse é um bom regente. Glória a Deus, que bênção! Mas acontece que Ezequias é muito mais do que só um bom rei, um bom governador, um bom administrador. Ezequias é um homem de fé. Essa é a grande diferença. Ezequias toma as providências cabíveis dentro da conotação histórica que ele está vivendo, mas muito além de simplesmente tomar as providências humanas, Ezequias se compromete em ser ele mesmo sinal visível da presença de Deus em Israel. No tempo dolorido, no tempo da angústia, no tempo da dor, no tempo da perda, no tempo onde as coisas estão ficando piores e não melhores, Ezequias assume o seu ofício, assume a sua responsabilidade, não apenas como governante, mas sobretudo como homem de Deus. A grande diferença que vemos nesse texto, a gente vai analisar esse texto aqui um pouquinho mais pormenorizadamente, e a gente vai perceber que, muito além das medidas cabíveis de um governador, esse homem que tem fé, ele vê um reino espiritual, ele vê uma atividade espiritual, ele se compromete em que Deus haja e não apenas a força humana haja. E talvez essa seja a essência de toda a mensagem que temos para transmitir nessa manhã. A essência é: nós precisamos sim ter um bom testemunho, sermos responsáveis, comprometidos, sermos pessoas excelentes no que fazemos. Precisamos sim ser bons empregados, chegar no horário, comprometidos com a empresa. Precisamos bater metas, precisamos ser responsáveis. Nós precisamos fazer a cirurgia que vamos fazer de maneira competente para que a pessoa não morra. Nós precisamos estar responsáveis pelo ensino que temos. Nós precisamos estar responsáveis pela empresa que empregamos. Nós precisamos estar responsáveis por cada área da nossa vida. Fato. Se temos que fazer cursos, concursos, aprendizados, se precisamos aprimorar, aperfeiçoar e nos tornarmos mais competentes, faça-se. Isso não é contra a Bíblia, isso é bênção, mas isso não denota a nossa fé, não é isso que revela a presença de Deus, não é isso que demonstra o quanto cremos. Fé é quando todas essas coisas que são a competência, o compromisso, a agilidade, a sabedoria, o entendimento, tudo que cerca a nossa história, essas conquistas que vamos tendo, é quando todas essas coisas funcionam para revelar Cristo, não para revelar nossa reputação. Não é a nossa reputação que revela Cristo, não é o quão desenrolado nós somos, o nome e o renome que temos, ou a nossa empresa X que revela. Não é, porque se você analisar de fato e de verdade, você vai ver que no tempo que a gente vive, as redes sociais estão repletas de boas reputações, de marketing pessoal, de fotos e de uma série de recursos para fazer propaganda a respeito de si mesmo, dizendo assim: eu faço, eu posso, eu aconteço. Numa entrevista de recursos humanos, quando alguém vai ser empregado, isso já está claro, evidente dentro daquilo que é o processo hoje comum. Alguém que vai ser entrevistado precisa fazer a propaganda de si mesmo, precisa dizer que é competente. Antes de ir para uma entrevista, precisa analisar a empresa que vai lhe entrevistar, saber quais são as principais ênfases, os enfoques, o que são as nuances daquele emprego. E quando você vai lá ser entrevistado, você precisa vender-se para aquela própria, aquela coisa. Precisa dizer: eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu faço e aconteço, sou comprometido, eu sou alguém que chega na hora, que bate meta, que chega, que faz e que acontece. O mundo está cheio desse negócio, e de gente boa pra caramba, de gente que sabe fazer mesmo, de gente que faz até melhor do que a gente, Tem mentes brilhantes nesse mundo que são ateias. Tem capacidades e recursos dentro desse mundo para além dos recursos que nós temos. Não é isso que vai revelar a presença de Deus, mas é quando isso, nossos recursos, nossas competências, tudo o que temos, os artefatos que construímos, quando tudo isso é colocado para revelar Jesus Cristo e não revelar a nossa competência, não revelar o nosso nome, não revelar o nosso, nossa conquista pessoal, mas quando todas essas coisas que são grandes, boas, maravilhosas que nós conquistamos, elas começam a servir Jesus. E a única maneira dessas coisas servirem Jesus é quando a fé entra em operação, não simplesmente as assertivas que temos na cabeça, mas quando a presença de Jesus se torna para mim e para você realidade. Ele está aqui, assim como Ele estará amanhã. 4 horas da manhã, eu estou partindo para o aeroporto, eu vou para São Paulo, eu vou fazer um curso. 4 horas da manhã, no táxi, quem vai se sentar comigo é o próprio Jesus Cristo. Quando eu entrar naquele avião, eu estiver partindo para São Paulo, se Deus assim quiser, quem estará sentado comigo naquele avião é o próprio Jesus Cristo. E quando eu desembarcar naquele aeroporto, e quando eu for para o hotel fazer o check-in, quem estará comigo é Jesus Cristo. Eu vou fazer um curso, eu vou me sentar na sala de aula, eu vou estar com companheiros de sala de aula, pastores, gente de elite, gente de crente, gente de cabeça, gente de competência. Mas quem vai estar comigo lá, principal pessoa, é o próprio Senhor Jesus, que vai estar com o meu professor me ensinando, que vai estar com a leitura do livro que eu vou ler, que vai estar na leitura da Bíblia que eu vou fazer, que vai estar no elevador quando eu estiver no prédio, que vai estar comigo a cada momento. E se eu não crer nisso, e se eu não viver de tal maneira que isso seja real para mim, ainda que não seja para os outros, se o Deus invisível não se tornar para mim uma realidade mais verdadeira do que qualquer outra coisa nessa terra, os recursos que eu tenho só servem para eu botar na minha página de Facebook, os recursos que eu tenho só servem para eu colocar no meu currículo vitae, as coisas que eu tenho só servem para mostrar a mim mesmo e não mostrar a Deus. Já basta de o mundo saber quem somos. Isso não revela a presença de Deus. A nossa competência de fazermos aquedutos, de edificarmos muralhas, de construirmos recursos, não revela Deus. O mundo faz isso melhor do que a gente. O mundo é extremamente competente, mas esse mundo está destruído e se destruindo. As notícias são malignas e são perniciosas. Eu e você sabemos, estamos com crise dentro de casa. Problema de marido e mulher, problema com os filhos, problemas relacionais, problemas financeiros, problemas de desemprego, problemas de crise econômica nacional. Nós estamos ceifados, recheados de problemas. E o que temos? Vamos levar para o médico. Tá, leva para o médico. O médico tem competência para fazê-lo. O médico vai analisar, vai fazer uma série de diagnósticos e vai finalmente poder chegar e dizer para você: toma esse remédio, faça esse tratamento. E está errado? Não, não está errado. Mas não é isso que vai revelar Deus. Ah, está com problema psicológico, o menino está com depressão, a menina está com não sei o quê, meu marido está assim, ele não consegue, o outro está viciado. Vamos levar para o psicólogo. Vamos levar para o psiquiatra. Tá, leva para o técnico, leva para o especialista, leva para o competente. Mas isso não revela a Deus. Ah, eu estou com um problema financeiro muito grande, eu preciso trabalhar mais, eu preciso ser mais comprometido com a minha empresa, meu tempo, meus horários estão todos tomados, eu preciso chegar um pouco mais cedo, eu preciso trabalhar até um pouco mais tarde, minha família está precisando de mais recursos. Tá bom, mas isso não revela a Deus. Seja responsável, seja comprometido, seja alguém que de fato vai lá e faz. Isso não tem problema, mas uma coisa é necessária para esse mundo, irmão. E não é a sua eficiência. O que é necessário para esse mundo, e é por isso que estamos aqui hoje e agora, é que Cristo quer se tornar visível para esse mundo e Ele escolheu você. O principal instrumento da revelação de Cristo nesse mundo é você. Não é a Igreja Presbiteriana das Graças como instituição ou mesmo como organismo. Não é o movimento que fazemos, Natal na rua, festa de não sei o quê, festa de não sei o quê e atividades. É você! Quem convive com seus parentes? Quem convive com a sua esposa, com seus filhos, com a sua namorada? Quem convive? Quem convive com seus empregados ou com seus patrões? Quem convive? É você. E Cristo quer se revelar a essas pessoas. Cristo quer se fazer presente a essas pessoas. Cristo quer salvar o seu filho. Cristo quer salvar o seu casamento. Cristo quer fazer uma varredura na nossa alma e limpar das mazelas, das mágoas, das tristezas, das sofreguidões que temos. Cristo quer nos dar paz. Cristo quer nos curar. Cristo quer nos restaurar. Cristo não é nossa competência. Se tem que tomar providências humanas, as tome. Não está errado. Meu discurso não é contra. E se você puder ser mais brilhante do que o que você é, mais competente do que o que você é, se você puder ganhar mais dinheiro do que o que você ganha, se você puder ser melhor do que o que você é, seja! Mas não é isso que vai revelar Jesus, é sua fé. É quando eu e você entramos para o mundo, somos lançados para o mundo como o próprio Jesus. E não como sendo uma página de Facebook ou um currículo excelente com mestrado, doutorado e o escambau a quatro. É Jesus a esperança desse mundo, o sal que salga, a luz que ilumina. É Jesus. E foi Ele quem disse, não foi história da carochinha, é Bíblia pura. Ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada na terra. E nessa grande comissão, quando ele começa falando da autoridade, ele termina dizendo: eis que eu estou com quem, irmãos? Convosco, com você e comigo. Eis que eu estou convosco, quantos dias? Todos os dias, segunda e terça e quarta. E na hora da dor, e na hora do desespero, e na hora que a gente deita a cabeça no travesseiro e escorre aquela lágrima, chega ela é salgada e quente. Naquela hora que a gente não tem palavras para dar para a esposa, naquela hora que a gente não tem palavras para receber, naquela hora que a gente só tem é uma angústia que dilacera e corta as palavras, naquela dor da perda, naquela dor da angústia, naquela hora, eis que eu estou convosco. Eu estou convosco. Não vai ser um especialista, sou eu. Eu te redimo, eu te curo, eu te restauro, eu te protejo, eu te abençoo, eu cuido de você. Eu. É isso que vai revelar a presença de Jesus. É uma fé que se torna visível nas nossas práticas. Revelando Jesus, não revelando nosso currículo, nossa ética ou nossa moral. É claro que a gente tem que agir com ética. E é claro que a gente tem que ter moral. Essas coisas é ponto pacífico. Ou seja, essas coisas não são mais nem debatidas, nem discutidas. Alguém que não as tem já está aquém do próprio processo. É para além disso. É a própria presença de Jesus se fazendo visível. Para isso, eu queria que você e eu olhássemos para essa história de Ezequias. E a gente vai ver os ofícios de Cristo em Ezequias. E como ele, com quanto ter tomado providências humanas, o que ele faz essencialmente é viver pela fé. A excelência de Ezequias, revelada nas suas providências, é, na verdade, a revelação de uma fé que ele tem no coração, de um Deus real com ele na hora da dor. Por favor, Abra a Bíblia aí, ainda se você estiver aberto, no capítulo, esse capítulo 18. A gente vai ler os versículos 3 a 7. Veja o que é que diz para nós aqui. Se você não conseguir ler aqui, lê na sua própria Bíblia. Diz assim: Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. O que é que significa ser reto perante o Senhor? Diz o texto: ele removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã, aquela serpente que tinha sido edificada lá no deserto por Moisés, que era símbolo da presença de Cristo entre eles. O povo já passara a adorar o símbolo em vez de adorar a presença real. E o texto segue para nós dizendo: confiou, Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele, não houve depois dele seu semelhante entre todos os reis de Judá. Mas não é só isso, o texto diz mais: nem entre os que foram antes dele foram semelhantes, porque ele confiou no Senhor. A presença de Deus para Ezequias não era abstração, não era na igreja, era na vida. Confiou no Senhor, e diz: porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, dessa maneira, foi o Senhor com Ezequias para a vida, para a jornada, para a luta contra Senaqueribe. Foi o Senhor com Ezequias para onde quer que saía, lograva bom êxito. E Ezequias rebelou-se contra o rei da Assíria e preferiu não servir o rei da Assíria, o Senaqueribe. Isso mostra para a gente o que é que estava no coração de Ezequias, ou melhor, como é que Ezequias figurava a presença de Deus no meio do povo, como a sua fé se torna real, prática, visível, não pela sua reputação nem pelos seus feitos, mas por aquilo que habita dentro dele, como realidade e não apenas como assertiva teórica. Veja o que é que ele faz. Diz o texto que ele fez o que era reto perante o Senhor. Repita comigo, por favor: reto perante o Senhor. Ezequias não é reto perante o Facebook, não é reto perante o currículo, ele é reto de verdade, é no coração que ele é reto. Deus, quando olha, vê em Ezequias, no seu coração, retidão. E essa palavra retidão poderia ser justiça, ou seja, é alguém que anda de verdade num caminho direito. E não é aparência, porque é Deus que está vendo, é no coração. Em outras palavras, alguém que tem fé de verdade vai revelar Jesus entre os homens através da sua retidão, mas não a retidão apenas plástica e visível, mas Deus olhando do céu e vendo que no nosso coração, de fato, a gente quer andar direito. Você já teve naquele dia da dor e da angústia, quando a perda se aproxima, quando a humilhação está ali tomando de dor, e naquela hora você chega e fala: eu vou abrir mão da minha retidão, eu vou pecar. Talvez você está com um emprego ou sem emprego e o salário não fecha o mês, e aparece uma proposta e você fala: eu preciso honrar a minha esposa, eu preciso honrar os meus filhos, eu preciso honrar os credores, eu preciso honrar as contas. E você continua aparentando a todos que você é um homem honesto, um homem direito, um homem cheio de reputação, mas Deus olha do céu e fala: você abriu concessão. Como você prefere andar reto aos olhos dos homens em vez de andar reto segundo a minha presença perante o Senhor? Diz o texto que andar perante o Senhor significa tomar atitudes práticas e não apenas uma coisa teórica. Se Deus está presente na minha vida, Eu preciso então pôr para fora da minha história, da minha casa, da minha liderança, de onde eu estiver, os postes ídolos ou os ídolos que afrontam a minha casa e afrontam a minha fé. E quais são esses ídolos, irmãos? São os santos, por acaso, aqueles santos de barro, de madeira. Aqueles são fáceis, relativamente fáceis de a gente perceber. Mas vamos falar dos ídolos que estão no nosso coração. Vamos falar da confiança que a gente tem no dinheiro. Vamos falar da confiança que a gente tem no nosso próprio potencial. Diz o texto que ele deitou abaixo o poste ídolo, ele simplesmente jogou fora, ele quebrou, ele disse: no meu reino não. O que é que ele está fazendo? Ele está agindo como o próprio Jesus agiu na terra, como o rei. Agora talvez você confunda isso e diga assim: agindo como rei é que eu vou ter autoridade, eu vou mandar, eu vou decretar. Jesus explicou para os discípulos de uma forma muito simples. Ele diz: os governadores que vos governam, eles governam de cima para baixo, sobre vocês. Mas no meu reino não é assim. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. No meu reino, no reino de Cristo, aquele que de fato tem autoridade é aquele que serve e não aquele que manda. Mas alguém que serve tem isso no coração de verdade. Ele simplesmente deita abaixo os postes ídolos. Irmão, preste atenção na situação que se encontra dentro da sua casa. Preste atenção na situação que se encontra na empresa onde você trabalha. Preste atenção na situação que se encontra no próprio Recife. A quem estamos apegados? Quando Saul disse que temia Deus, que buscava Deus, que cria em Deus, na hora do momento da afronta, da dor, do problema, quando ele ficou inseguro, ele parecia não ter resposta de Deus, então ele foi consultar a pitonisa de Endor, a médium. É assim com você? Eu acredito em Deus, mas é cheio de cambalacho. Eu acredito em Deus, mas meus recursos estão no meu celular, no meu WhatsApp. Eu acredito em Deus, mas os meus recursos estão na minha ligação, na minha conversa, na minha lábia, na minha competência. Como assim? Abaixo os postes ídolos. Abaixo. Mas o texto diz mais: confiou no Senhor, o Deus de Israel. Como eu vou baixar os ídolos se o meu coração não começar de fato a confiar no Deus que está aqui presente? Agora de novo eu quero lhe lembrar: Deus está aqui. Se Deus está aqui, então eu posso crer que o impossível é a mesma coisa que o possível, porque Ele está aqui. Se Deus está aqui, eu posso crer que um novo momento pode acontecer na minha história a qualquer momento, se Ele está aqui. Se Ele está aqui, eu posso ter paz, ainda que eu esteja sendo extremamente confrontado pela vida. Mas isso significa, na prática, confiar no Senhor. Confiar no Senhor. E aqui a expressão: se apegou ao Senhor. Essa palavra se apegar significa tomou carinho por Deus. Carinho. Deus para ele não é um recurso a mais para alcançar o que ele pretende. Deus se tornou para ele afeto, coração, vontade, desejo. Oh Deus, o que é que o Senhor tem sido para nós? Nós nos lembramos de Deus diariamente, a gente tem apego ao Senhor, vontade de estar com Ele, a gente fala palavras bonitas para Deus, a gente elogia, a gente tem carinho pelo Senhor, estamos apegados ao Senhor. Oh Deus, simplesmente é uma parte da semana na igreja, uma parte da semana no grupo pequeno, uma parte da semana na reunião de oração, ou no ministério que eu executo. Alô! Oh, onde está a nossa confiança no Senhor? Onde foi parar o nosso coração? Deus é real para conosco, de fato e de verdade, na nossa experiência dia a dia. Estamos maravilhados com Deus. Deus tem enchido o nosso coração de expectativa a respeito do que Ele quer fazer. Ou estamos acabrunhados, inquietos, inseguros, desesperançosos, quebrados? Confiou no Senhor, ele se apegou ao Senhor, disse: é o meu Deus, é o meu amor, é o meu bem maior, é o meu escudo. tudo, é a minha garantia, é o amado da minha alma, é o Deus em que me deleito, é a minha preciosidade, é o meu único recurso, é o meu fundamento, é o meu Deus. Onde foi parar isso, irmão? Na sua vida. Não fala da igreja. Não fala de A ou de B ou de C. Para de falar e pensa em você. Onde foi parar o seu amor a Deus? Seu apego a Deus? A sua vontade de estar com Deus? A sua querência por Deus? Onde foi parar? Apegou-se ao Senhor. Diz mais, não deixou de seguir o Senhor. Quando Jesus estava seguindo, o Evangelho de Lucas é traçado por uma afirmativa, indo para Jerusalém. Enquanto Jesus seguia em direção a Jerusalém, desde o primeiro momento do seu ministério, Jesus estava indo para a cruz. Chegou um momento lá em João 6, quando ele fez a multiplicação dos pães, os discípulos da multidão chegaram e disseram: esse discurso que o Senhor está falando, que o Senhor é a verdadeira comida e verdadeira bebida, o Senhor está dizendo que não vai dar mais pão para a gente, o Senhor está dizendo que não vai dar mais comida para a gente, o Senhor está dizendo que a gente precisa se alimentar do Senhor e não das benesses que o Senhor tem para nós. E diz o texto lá em João 6, eles começaram a deixar Jesus, a multidão foi saindo um a um, milhares, mais de 12 mil pessoas largaram Jesus num momento só. Deixaram de seguir, afinal de contas, ficou difícil, agora ficou arrochado, agora o negócio está apertando, não dá não, quando é para receber o pão, quando é para receber o donativo, quando é para receber a paz, eu estou dentro, mas quando ele começa a coxar a gente, quando ele começa a fazer uma proposta mais radical, de abrir mão da própria vida, de dizer eu irei com o Senhor até a morte, Deus, nessa hora, todos abandonaram Jesus, exceção dos discípulos, os 12, e então Jesus se volta para os 12 e fala assim: vocês também não querem ir? Aí eu gosto disso de Jesus. Eu gosto. Jesus não está fazendo questão nenhuma de um relacionamento frívolo conosco. Ou o relacionamento é vero, verdadeiro, ou então ele abre mão. Não quer não, filho. Beleza, vá na paz, pode ir. Aí você encontra Pedro falando para Jesus: mestre, para quem? Me diga, para quem? Não é para onde, é para quem iremos nós, se só tu tens as palavras, mesmo quando são duras, as palavras de vida eterna. Não deixou de segui-lo. O caminho de Jesus leva a Jerusalém, o caminho de Jesus leva até a cruz. Quando caminhamos com Jesus, ele disse: se alguém quiser vir após mim, dia a dia, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Segui-lo, segui-lo porque você o quer, segui-lo porque você o deseja, segui-lo porque ele é a fonte da sua energia, segui-lo porque ele é real. Não segui-lo porque a galera está indo. Não segui-lo porque tem um movimento. Ah, eu gosto dessa atividade, eu gosto. Ah, a gente vai fazer essa atividade na igreja. Ah, eu gosto, é massa estar com a galera e tal. Beleza. Isso é seguir Jesus? Seguir Jesus é você no seu trabalho. Seguir Jesus é você na sua casa. Seguir Jesus é você na história doída, da angústia e da perda. Isso é seguir Jesus. Não só quando o momento é maravilhoso, mas especialmente quando o momento é difícil. E o mundo, quando olha para nós e nos vê com essa expectativa por aquilo que eles não veem, o mundo fica chocado. Fala: esse é um doido. Isso aí é uma menina doida. Como é que ela tem expectativa a respeito de uma cura? Como é que ela tem expectativa a respeito de uma ação de Deus? Como é que ela tem expectativa a respeito de uma providência? Como é que continua tendo paz? como é que continua tendo no seu coração alegria, mesmo quando está sendo afrontado, o mundo fica de queixo caído, ababacado, dizendo assim, não pode ser. É Cristo sendo revelado, não a nossa competência. É o Rei, o próprio Rei, que governa as situações, sendo revelado, não a nossa competência. Mas segundo lugar, você vai, por favor, comigo. Veja o que é que está escrito, capítulo 18, a partir do versículo 28, então 32 até o 36, diz para nós. Rabsaque, que é uma espécie de coordenador de Senaqueribe, uma espécie de embaixador. Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, não deis ouvidos a Ezequias, porque Ezequias está enganando vocês, povo de Deus, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra nas mãos do rei da Síria? Como assim? Descreve algumas nações e fala, onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ena, de Iva? Onde é que estão? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Algum desses deuses conseguiu me vencer? Depois ele diz, quais são dentre todos os deuses desses países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que esse Senhor de vocês possa livrar Jerusalém das minhas mãos? Vocês estão enganados. O Deus de vocês por acaso é maior do que os deuses de outros povos? Acho que vocês estão enganados, hein? É melhor vocês prestarem atenção. Então diz o texto para nós, calou-se porém o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, que é Ezequias, tinha dito para o povo, não respondam a eles. Deixa eu montar essa cena para você entender. Senaqueribe está no cerco militar contra Jerusalém. Ele manda Rabsaque para conversar com os muros de Jerusalém, a fim de entrar num acordo de paz. E Rabsaque diz para os muros onde estão os soldados e o povo que está dentro de Jerusalém, rendam-se, façam um acordo de paz, afinal de contas, Senaqueribe vai poupar a vida de vocês, rendam-se. E então Ezequias está dizendo para o povo assim, Deus vai nos livrar. E Ezequias está dizendo outra coisa para o povo, vocês estão ouvindo o que eles estão falando? Eles estão falando na língua de vocês, mas vocês precisam entender que em vez de vocês retrucarem, rebaterem, só creiam, só acreditem, só continuem calados, esperando o livramento do Senhor. Irmãos, prestem bem atenção, porque isso é poderoso. O que é que está acontecendo com eles? Eles estão sendo cercados, envergonhados, há luta, há problema, há dor. Mas qual é a ação de Ezequias? Não é simplesmente fazer o aqueduto, não é simplesmente edificar a muralha, é a ação da fé. Ezequias está proferindo a palavra de Deus para o povo. Ezequias está colocando paz no coração do povo, esperança da ação de Deus no coração do povo. Ezequias está agindo como profeta, mas um profeta que de fato crê. É isso que está acontecendo. Eu e você cremos. No dia da dor, naquele dia que está doído o travesseiro, da perda, o que temos para compartilhar? Jargões. Ah, é assim mesmo, Deus lhe ama a si mesmo. É isso? Olha, você pode acreditar, Deus é bom. Tá, essas coisas são verdades. Mas onde é que está a verdade no seu coração? Para fazer calar as afrontas, as amarguras, as dores, as inquietações que estão na alma. Cadê, irmão, essa profecia, que não é a profecia dos pentecostais, mas é a profecia de falar a palavra de Deus, na hora certa de falar a palavra de Deus, com propriedade de falar a palavra de Deus, que cala a angústia, e falar para si mesmo, e falar para a sua esposa, e falar para o seu filho, e falar para o seu marido, e falar para a pessoa que é seu empregado, ou falar para o seu patrão, ou falar para o seu vizinho, ou falar no hospital, ou falar para alguém que está em câncer, mas falar a verdade do íntimo. Preste atenção que Ezequias ainda não tinha a revelação de Deus. Deus não tinha dito por meio de Isaías que eles estariam livres. Mas Ezequias crê. E então Ezequias diz: Ele, o Senhor, é verdadeiro, é real, Ele nos livrará. Aí você vai dizer: Ah, pastor, nem sempre é assim, viu? Vai lá olhar na galeria da fé de Hebreus 11, você vai ver gente que foi cerrada ao meio, cortada a cabeça, queimado pelo fogo. Ah, esse negócio de dizer que Deus vai livrar sempre, isso é coisa antiga, esse negócio não é real não. Deixa eu dizer uma coisa para você, me diga, olhando nos meus olhos, à luz da própria Bíblia que você acabou de citar, me diga se de verdade aquelas pessoas que morreram assim, eles não foram libertos. Se eu tivesse tempo aqui, eu queria contar para vocês a história de um homem de Deus chamado Policarpo de Antioquia, de Esmirna. Esse homem foi queimado pelo fogo, mas estava livre no seu coração. Se eu tivesse tempo aqui, eu contaria para você a história do apóstolo João, que também foi posto dentro de um tonel de óleo fervente. O apóstolo João foi posto dentro de um tonel de óleo fervente, e o óleo não lhe consumia, porque a sua fé cria. Aí você vai dizer: mas eles morreram. É verdade, Policarpo foi decepado, arrancaram, foi decapitado, foi arrancada a sua cabeça. Mas antes de ser arrancada a sua cabeça, o imperador, na frente do auditório lá, fez uma pergunta para ele. Disse: só uma coisa eu lhe peço, Policarpo, e a gente não lhe mata. Depois de ter tirado ele da fogueira e ele não queimava. Uma coisa eu lhe peço, Policarpo, e a gente não lhe mata. Declare que os cristãos são ateus. Porque os cristãos acreditavam num único Deus, enquanto todo o Império Romano era politeísta, vários deuses. Então os cristãos naquele momento eram chamados de ateus, e disseram então para Policarpo: declara que os cristãos são ateus. Então Policarpo diz que ele tirou o seu manto e olhou para a plateia, e olhou para cada plateia apontando, e falou: todos vocês são ateus, eu tenho Deus. E foi sentenciado à decapitação. Mas, irmãos, esse homem estava livre. O Senhor nos livrará. Qual é o tempo de angústia que você está passando? Qual é a história que você tem antes desse momento que você vive, que não possa lhe declarar que Deus é bom, é grande, é fiel, é real, e Ele lhe livrará? Deus é assim, suficiente para nós. Isso é a gente revelar Jesus pelo aspecto da profecia, ou seja, é citar a palavra na hora certa. Mas por último, e eu não diria que é menos importante, mas na verdade tão importante quanto, é quando Ezequias age como um sacerdote, chamando Isaías para a oração, e ele mesmo se coloca na brecha em oração. Vamos lá, o texto diz para nós assim, capítulo 19, versículos de 1 a 4. Você pode acompanhar na sua Bíblia também. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, entrou na casa do Senhor. Rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e também os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco. Enviou-os ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram, a Isaías: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, este dia é dia de disciplina, é dia de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, um novo tempo, um novo recomeço, uma nova história está pronta para nascer, mas não há força para dá-los à luz. Manda perguntar a Isaías: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, e a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? E será que Deus repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, orações pelos que ainda estão vivos, pelos que ainda conseguem crer, pelos que ainda subsistem. Próximo texto. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, Rabsaque entregou uma carta para Ezequias, afrontando ainda mais. O desespero poderia tomar ainda mais conta do coração de Ezequias. Ele recebeu a carta nas mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor. Foi lá, na presença do Senhor. Estendeu-a perante o Senhor. Então ele orou perante o Senhor e ele mesmo disse: Ó Senhor, Deus de Israel, tu estás entronizado acima dos querubins. Deus, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Senhor, tu fizeste os céus e a terra. Senhor, eu estou falando com aquele que pode. Eu estou falando com aquele que existe. Eu estou falando com o que é mais real do que Rabsaque, do que Sinaqueribe, do que meus problemas. O Senhor é grande, pelo amor de Deus. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Olha, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Sinaqueribe, Deus. Estou aqui tomado de dor, as quais ele enviou para afrontar o Senhor, o Deus vivo. Sabe, Ezequias age como um sacerdote nessa hora. O que é que Ezequias está fazendo nessa hora? Ele está rasgando as suas vestes, cobrindo-se de pano de saco. Ele está reconhecendo que o dia é mau. Ele não está botando na página de Facebook uma foto ele tomando um milkshake. Ele não está botando no Facebook uma foto ele no calçadão de Boa Viagem, dando um sorriso, pegando água de coco. Ele não está botando no Facebook uma viagem que ele vai fazer internacional, mostrando o passaporte. Irmãos, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu estou é quebrado. Deus, o problema é grande, não tem para onde correr não. O negócio está pegando fogo, Deus. Dia de angústia, é dia de disciplina, esse é o meu dia de vergonha, estou passando pela dor. Ele está publicando isso aos olhos de Deus. Ele não está publicando reputação, ele está publicando a Deus a dor, a violência que ele passa. É isso que ele está fazendo. Ele não está escondendo, não é vaidade que rege, é verdade que rege a sua vida. Então diz, ele subiu à casa do Senhor, estendeu a carta que ele tinha recebido perante o Senhor, se ajoelhou e orou perante o Senhor, e foi isso que ele fez. Se você lesse o resto do texto, você ia ver que ele chama Isaías para fazer a mesma coisa. Isaías ora também. E o texto que lemos no começo desse sermão é a resposta que Deus deu a Isaías a respeito do que aconteceria, porque Deus estava no céu, sentado no seu escritório, mas com os olhos observando Ezequias, observando Israel, observando Senaqueribe, observando a terra toda. O Deus da providência ouvia o que Ezequias, na sua dor e angústia, enquanto ele estava na casa do Senhor, de joelhos prostrados, sem força, declarando a verdade de que ele estava angustiado, estava com vergonha, ele estava numa tristeza só, dizendo para Deus: Senhor, toma providência, não é possível, Deus. Ele é sacerdote, irmão. A gente revela Jesus nesse mundo quando a gente de fato recorre a Jesus. Tá, quer recorrer aos especialistas, quer recorrer aos recursos humanos, que você o faça, mas entenda, pelo amor de Deus, não é isso que revela Jesus ao mundo, não é isso que revela Jesus a você, não é você chegar no final da doença e falar assim: ah, Deus usou os médicos e foram os medicamentos que curaram o meu amado, me curaram. Não foi, foi Deus que tem os seus dias contados, cada um deles. Foi Deus que ajudou você na hora da dor, da doença, do problema. Foi Deus que permitiu que você sofresse e padecesse para você conhecer mais a Ele. Foi Ele que te tirou daquele dia e lhe colocou no renovo. Foi Deus. Foi Deus que agiu por meio do médico, foi Deus que agiu por meio do medicamento, foi Deus que agiu por meio da competência humana. Mas se eu e você não oramos, Eu estou falando orar de verdade, irmão. Eu podia perguntar aqui, quantos, esse auditório, oraram por Dilma essa semana? Talvez seja a pior semana da vida dessa mulher, independente do que aconteça nessa próxima semana. Quantos de nós foi lá e clamou por essa mulher? Quantos de nós clamou por Lula? Foi indiciado. Talvez alguns disseram: glória a Deus, que se faça justiça. Tá bom, tem problema que a justiça seja feita, pelo contrário, que seja feita a justiça. Mas quantos de nós foi lá e clamou a Deus pelo coração de Lula, pela sua esposa, pela sua casa, e pediu: Deus, o Senhor pode fazer alguma coisa na vida desse homem? Quantos de nós se apiedou de verdade dele? Quantos de nós nessa semana orou por Temer? Orou pelo nosso governo, orou pela nossa pátria, orou por todas essas investidas que existem constantemente contra essa pátria amada, Brasil? Quantos de nós orou? Mas falar e postar no Facebook, falar e postar no WhatsApp, falar e postar, eu e você passamos direto. Povo incrédulo, de dura cerviz, que não crê que pode fazer muitas coisas pela oração. Está pronto para detonar, para falar, mas não para orar e se quebrantar e crer. Quantos de nós, quando está na hora da dor, em vez de crer na oração, crê nos contatos que tem no telefone? Ah, se eu falar com fulano, ele agiliza o processo, vai para lá, vai para cá e faz não sei o que lá. Ah, se eu falar com cicrano, eu tenho bons contatos, ele sabe não sei o que lá, não sei o que lá. Povo seco, sem Deus, sem fé, sem amor, sem piedade, sem essa doçura por Deus, sem essa vontade de Deus, sem esse amor e apego a Deus, sem uma fé que se revela na presença de Deus. É isso que a gente aprende, é que Ezequias era competente pra caramba, foi amado que só, foi uma benção, o governo dele foi maravilhoso. Mas Ezequias revelou a presença de Deus para o seu povo, não pela sua competência, mas porque ele revelou o Rei da Glória para Israel. Ele revelou o profeta de Deus para Israel. Ele foi sacerdote para Israel, ele intercedeu, ele clamou, ele foi lá. E você, homem, dentro da sua casa, o que é que você é? E você, mulher, dentro da sua casa, o que é que você é? Você na sua empresa, no lugar onde você trabalha, no hospital, na escola, na enfermaria, sei lá, no escritório público, no governo, onde você trabalha, irmão, o que é que você é? Ah, não posso misturar negócios com a minha fé, porque senão vou ser demitido. Glória a Deus, né, irmão? Quer dizer que você já abre mão da presença de Deus por causa de uma demissão? Vou lhe dizer uma coisa com muita sinceridade: o inferno está mais próximo desses do que das prostitutas que estão lá no meio da rua. Porque se Deus não é a coisa mais preciosa que temos, e se Deus não pode de fato se revelar por meio da nossa fé a esse mundo que está no maligno, então a gente pode ser chamado de qualquer coisa, mas igreja é que a gente não é. Porque a igreja do Senhor Jesus na terra não será revelada pelos eventos que fazemos e apadrinhamos e conquistamos, mas será revelada pela presença de Jesus. Está lá escrito em Colossenses. Porque Cristo, que é a nossa vida, quando Ele se manifestar, então nós, povo de Deus, seremos manifestados com Ele em glória. Quando Cristo se revela, a igreja de Cristo é revelada. Mas quando eu e você, como se fôssemos apenas mais um instrumento da sociedade, estamos revelando nossa competência, cadê Cristo? Onde ele foi parar? Quero chamar você, irmão, para orar. Talvez hoje a presença de Jesus aqui no nosso meio, clamamos pedindo a Deus que ele desse capacidade para falar e para ouvir. Talvez hoje Jesus está chamando você de volta para onde tudo começou, você na presença dele, agarrado com ele, dizendo: Senhor, eu vou contigo para qualquer coisa que for. Quero é Deus, eu quero é Deus. Eu queria chamar você. Talvez hoje você está renovando isso, dizendo: Deus, renova os meus caminhos. Renova. Renova mesmo, Senhor. Eu quero é revelar a tua presença mais do que qualquer coisa. Talvez você hoje, pela primeira vez, está tendo um discernimento, dizendo: eu quero, eu preciso desse Deus na minha vida. Eu ainda não tenho, mas eu quero. Seja como for, para qualquer um de nós, inclusive para mim, convite do Espírito Santo nesse momento, com muita fé eu falo, sabendo que é Ele que está providenciando esse momento para mim e para você. Ele quer nos auxiliar num caminho aconchegado com Deus, num caminho apegado ao Senhor, seguindo o Senhor de verdade, revelando sua presença na terra, crendo e esperando a presença de Deus cada dia, cada manhã, cada tarde, cada noite que vivermos aqui. Eu quero chamar você a de repente você sair do seu lugar. Não é só ficar de pé, mas é sair do seu lugar para a gente se consagrar aqui na frente, dizendo para Deus: Senhor Deus, me usa. Ah, renova o meu coração, aquece a minha alma, me toca, Senhor. Quem sabe Deus está passando por você, talvez acendendo minimamente uma faísca de chama, dizendo para você assim: vem que você é meu. Queria chamar você, e eu não vou insistir. Então, se Deus está chamando você e você está dizendo: Deus, eu quero aquecer meu coração, eu quero te buscar, eu quero te mexer nesse negócio, Senhor, por favor, me toca, me sensibilize, sai do seu lugar e venha para cá, eu não vou insistir. Se é com você, então sai do seu lugar e venha para cá, para a gente orar junto. Quem Deus falou, pode vir. Se é o seu caso, venha para cá para a gente orar junto e clamar a Deus por esse despertamento espiritual na nossa vida. É isso, eu sei que atrapalha um pouquinho o banco, a gente tem que pedir permissão, licença, mas é isso, é bom sair mesmo, sair mesmo. Nosso caminho é assim, irmão, saindo do lugar. É saindo do lugar onde a gente está prostrado, onde a gente está prostrado também. É bom sair do lugar, em direção ao Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor. Eu sei, Senhor, que Tu podes fazer alguma coisa nova, porque assim é do Teu caráter. Senhor, renova cada dia a história de cada um. Diz a Tua palavra que grande é a Tua fidelidade, Senhor. Diz a Tua palavra que as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ó, meu Deus, não se deixa, Pai, um tesouro por outra coisa inferior. Não se deixa uma coisa boa demais por alguma coisa que é menor. Nós estamos reconhecendo que temos deixado um grande tesouro da nossa vida por muitas outras coisas menores, por muitas outras coisas que não têm o valor do Senhor. Estamos confessando ao Senhor, pedindo ao Senhor perdão. Senhor, perdão, me tem misericórdia de nós. Ó Deus, redime os nossos pés da cova, restaura a nossa alma, faz faz alguma coisa nova, Senhor. Sensibiliza a nossa alma. Precisamos de Ti, Deus. Não estamos precisando de qualquer outra coisa. Renova, Senhor, renova o nosso coração. Renova a nossa fé. Dá-nos profundo amor pelo Senhor. Faz, Senhor, alguma coisa nova em nós. Faz isso, Senhor, para a Tua glória, também para a visitação do Senhor na terra. Para que Recife seja transformado, Senhor. Para que a nossa casa seja transformada, Deus. Mas, sobretudo, para que a gente, cada um de nós, seja transformado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.